informe mais de modo dessa ferrovia no P90857. O transponder é 5407, controle 120.8, gol 995. Correto, cotejamento, gol 9955, chama para adicionar a posição 05. 995. Ataque, gol no 161, 178 a bordo, 4 horas de ecologia, alterando a lente. 0 táxi, contando a parte 1 para as Índia, ponto espera pista 10, chama a torre 11895, QNH 10018, gol 1161, gol 1. Ah, Índia, ponto espera 1161, bom dia, linda coluna 0, ventando 50 graus, 89. Linda coluna 0, gol no 1161 do Colô 30, dia, Golo 1161, cruzando 1500. Gol 1161, bom dia. Aciona o transponder 5175. 5175, acionado. O 1161, contato radar, subiu para nível de voo 360 via saída da El. Da El 360. 1161, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251, bom dia. Estacionamento, gol 9955, alguém se liga. Gol 9955, 9530, pois chama táxi. 30, pois chama táxi, 9955. táxi 9955, 3 horas e 31, POB 178, alternando Campinas. É 55, autorizado táxi, à direita Índia, ponte pela pista 10, torre 11895, QNH 1013, bom voo. Só confirma QNH? 1018, correção. Esse autorizado em frente, direita na Índia, com QNH 1018, bom 9955. Oi, bom dia, voo 9955 para São Paulo, Pedro, 0, pronto. 9955, bom dia, linha da coluna 0, vento 160 graus, patinar. A linha da coluna 0, voo 9955. Decolou 47, controle 9008, um bom voo. 9008, um bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 9955 decolado, escuta. Voo 9955, contato radar, tudo para nível de voo 360, via saída da EL. E via saída da EL, 360 autorizado, voo 9955. 9955, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133395. Recife 1251, 3395, gol. Salvador, bom dia, eu vou 9054, Boa 9054, bom dia, sua identificação, deixa para 2000 pés, o ajuste no 018, voo direto do Duma, chame estabilidade. 9054. Passeio? Pode entregar a high speed, né? Entendida? Autorizado, número 1. Vem entregar a high speed, com número 1, 9054. Paulo, na escuta do Mike Zulu Lima. Mike Zulu Lima, Paulo, uma vez, uma decimal, uma. Paulo, na escuta do Mike Zulu Lima. Mike Zulu Lima, prossiga. Paulo, solicito reboque da posição 2 Romeu, do pátio 3. Para a posição 8 do pátio principal. Do início do reboque, reporta término, Mike Zulu Lima. Ok, gente, Mike Zulu Lima. Zoro 9054, Vitor. Zoro 9054, complete final LF, chame a torre 118, decimal 95. 95, 9054, obrigado, bom dia. Torre Salvador, bom dia, 9054. 9905, bom dia, check-in, tudo autorizado no zero, vento no 60 graus, 99. Baixar, travar, não está livre por não, mas... Bom dia, o Xené 62, tem qual informação, eco, atualização? Xené 6251, eco, confere. Autorizado para Guarulhos, Serra Brava, Golfo Romeu, conforme rota, para onde vou, nível 360, do coluna 0, primeira curva direita, fluxo de saída da El, Leda, Mótima, onde intercepta pelo 10, após conforme. Transpondo 5425, controle 120 decimal 8, Janeiro 251. Autorizado 360 Guarulhos, decola da pista 10, pela direita, saída da EL, Leda Mótima, eu peso Luno 0 conforme. 5425, transpondo e o controle 208, Janeiro 6251. Correto, cruzejamento, chama a ponto push, pressão 07. Beleza. Solo 0 direita, Solo 1, 2, 1, 2, 1, 1. Solo 0, obrigado. Solo 0, bom dia, é o 9054. 1054, 30 Alfa, reportagem da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, 0054. Mike Zulu Lima, confirmando o ingresso ao pátio principal, seguindo para a posição 08. Mike Zulu Lima, tem condições de girar até a posição 08? Positivo. Agilizando até a posição 8, reporta término, Mike Zulu Lima. Ok, sim. Salvador, bom dia, Gol 9928, informação Eco. Gol 9928, está sendo identificação na Proditap, lista para o 050. Identificou a Proditap do 050, Gol 9928. Salvador, bom dia, está navio 197, informação Eco. 9197, está sendo identificação, autorizada a chegada a AMAN. Mantenha o nível 0620, mantendo a chegada número 2 da aproximação. 060, mantenha a chegada até a 9097. Pationa para a posição 08, atento ao mesmo, autorizado o ingresso. Pationa Rua Juliette, posição 09, é retaguarda. Ele vai seguir o céu para o 09, 9054. 922. Consiga? Pode voar Duna 2000, te informo, estabilizado? O Gol 992-228, desce para 3.000, pés, mantendo a chegada, aguarda autorização para o Iorio FC. 3.000, mantendo a chegada, aguarda o FC, Gol 992. Mike Zulu Lima informando termo de reboque na posição 08. Sim, bom dia. Eu já vi várias. Então 3197, desce para 4.000 pés, o ajuste chama 018. 4.000, 1018, TAN 9197. O 9928, desça para 2.100, hoje chama 018, está livre LS, a porta localizadora. 2.018, vai aportar um localizador, com 9928. Então 3197, confirma a voltagem. 9.2.4.0. Reduza para 2009, então 3197. 2009, então 3197. Localizador XR igual 9928. 9928, completa final 2895, com pouso. 2895, 9928, bom dia. São 3197, deixa para 2000 pés, ajuste com 908. Calibre ILS, reporta o localizador. 2000 pés, livre ILS, reporta o localizador 997. 28, bom dia, check-train, pouso localizado na 0, ventando 70 graus 99. Livre pouso na 10, igual 9, 2, 8. Salvador, bom dia, voo 9105. 9105, bom dia. Fortaleza, nível 370. Autorizado, limpeza voo 9. Bangu, Nabuco, abaixo direto. Temporada puxando